Desculpar, preciso explicar por um instante. Sei que errei, é verdade. Hoje eu me arrependi. Espero não ser tarde pra pagar o que eu fiz. Você me ama. Eu te imploro, me escuta. Minha alma procura pelo seu seu amor.